Transmissão de vibrações em forma de melodia, poesia e informação. Destinos distintos, coincidentes, com propósito em comunhão. Proporcionar não apenas entretenimento, mas alimento pra mente, alma e momentos que valham por uma vida inteira. Muita calma pra seguir, moleque. Vai, vai, vai. Droid, caso grave, mental sintonizado. Tipo 10 graus de miopia, sem lupa, 2MC embaçado. Não é minha culpa, chegado. Cantei pra lua e ela disse que eu sou desafinado. Tô desalinhado desse padrão, desarrumado, tô desleixado, sem patrão. Sempre há tempo e algum jeito de poder chegar mais longe. Com paciência de monge, mano, trabalho é um mantra. Ei, implanta as plantas, quem canta faz a que firma sonoras. Rimé, manopla, mano, melhor se segurar. Estilo Zerbo Chique, meu topique, Peter Park no morte. Se bem que eu prefiro Peter Tosh e seu Bob Marley. Naipe, cometa, ralei, cortando o céu à noite, iluminando todo o baile. Peguei prego dos olhos pra pregar, mas essa outra no papel, deixando o cabelo em pé sem nem utilizar de gel. Pode crer, tenta ver, para pra ouvir. Na conduta da minha própria malandragem. Essa revolução começa por você, você. Cada um tem sua verdade. Pelos contatos inatos, conjuntos pessoais, tudo é perfeito e superficial demais. Sensibilidade é seletiva, sarjeta grita. Nessa vida, tecnologia não cegou demais, rapaz. Dro é irmão, sem contrato, sangue é conexão. O retrato de um legado de outra encarnação. No canto, viagem, versos e melodias. Esperto e atento pra aumentar a minha sabedoria. Autodidata pro que for necessário. Senhor ou prata, queijo, faca com microfone no armário. Improviso é muito mais do que fazer um free. Na peteca com cautela sem deixar cair. Humildade pra chegar em qualquer canto no sapato. De chinelo, sonho alto, eu sou macera nesse ar. Eu tô farto e acordo chato, chorando, pedindo arrego. Fazer valer o trabalho pra poder largar o emprego. O síndico disse, eu repito, eu quero sossego. Me indica, insiste em me tirar da raia. Minha cota dá em dinheiro, vou sem pisar em ninguém. Como a coroa diz, eu quero o mundo igual você, mas sem perder a raiz. Perdi o número do PIS e o rumo do meu país. Perdi até o lápis, não faz mal, me arrumo com giz. Chamei o Neo que eu tô morfeu e vou fugir da matriz. Matar 2000 no coliseu com essas linhas que eu fiz. Se os caras acabou, se os caras voltou.